161, autorizado para Guarulhos, via Pelvino 10 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída São João 1, Leda Motiva. Transponder 5046, frequência do controle Salvador, 120 decimal 8. Utah 1911, we're red second. Attention 1911, clear text, lab in April, and text to India. All distraction from 1-2, call me again for takeoff. 2-2-1-7. 1-0-1-7, main April in India, confirm as taxiway Bravo. All taxiway India, call me again. Hi, taxiway India, we'll call you back at 1-9-1-1. Torre 3601, informação Fox, Rádio para Costa. 3601, autorizado São Paulo, com voo, a rota do plano, nível de voo 360, saída São João, Leda Mótiva, transponder 5051, controle 920 do último 8. Leda Mótiva, 5051, transponde, controle 208, para 3601. Correto, segue conforme a rota do plano e transponta 3601. 3601. 3601 na escuta. Confirme a rota que o senhor possui. Rota Upper Zulu 1-0, por base, Upper Zulu 1-6, POSMU, DCT Confins, DCT Chomote, Upper Zulu 30, em Tite. Ah, ok, sim, a gente já confere com você, nós temos aqui também. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Argentina 1911, approaching taxiway India. Argentina 1911, clear to runway 12, wind 130 degrees, 10 knots. Clear to line up and wind runway 10, Argentina 1911. Line up and take off, okay? Wind 130 degrees, 10 knots. Okay, line up and take off runway 10, please confirm it, taxiway Bravo. Autorizado a flash points do táxi, o gol não no mesmo. 911, I have Dornier 825, contact of the patch control 1-0-8-7. Thank you. Initial 1911 with a contact on the course, climbing in terms of level 360 on 71 departure. 360 on the 71 departure, Argentina 1911. O nome é Alfa, já deve área de decolar, pista 1-0, fumo 5-0 graus, fumo 2 mais. Já deve área de decolar, pista 1-0, fumo 2-0. 1-1, Curtis Center, all circles going to 8.5, San Diego 1, San Diego 1-2-2.8. 3601 da TAM para o táxi 138 a bordo. 4 horas voltando a galhão. Contas para o táxi da Índia, ajuste 617. E a Índia para o ponto 010, 517, 3601. Meu nome é Ana, chamo com 3, 6, 6, 1, 2, 8, do sinal 3, 5, casa negativa, 1, 2, 3, do sinal 8. 2, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Salvador, boa noite, ao TEM 3399, autorização Guarulhos, informação Golf. Controle e 5065, telefone 3399, portão 8. Correto, 3399, chama para fechar o estacionamento. 2601, chama Recife, 1-2-8, decimal 35. 2835, 3601. Rio Janeiro, 6075, Henrique da Gol, 360, São Paulo, Congonhas. Rio 075, bom dia. Autorizado Congonhas, nível 360. Decola da pistão no zero, curva à direita. Subida São João, transição mágica. E até Zolono, a zero, conforme rota. Responde 5074, Coteiro Salvador, 120, pistão 8. Congonhas 360, decola da 10, curva direita, salto 1, mágica. Rota conforme o plano, transponde 074. Controle Salvador 1208, Oceanário 6075. Oceanário 6075, subida São Luno. São Luno, isso, 6075. Corretinho, pronto para o estacionamento. Chamará, 6075. Para o 4-3-3-9-9, 4-1-P-O-B, 4-10, Altena Galeão. 699, acompanhe o PAD, siga-se ainda, chame no ponto de espera pronto, ajuste no 17. Ponto de espera pronto, ponto de espera pronto. Salvador, bom dia, Gol 961, com a informação, Golf, autorização para o Galeão. Obrigado, Gol 961, pronto, cópia. Pronto, cópia. TJ 360 para o Galeão. Pistão 1-0, saída São Bruno, letra transmissão Doctor. Interceptório Fórmula Zulu 4-4, segue até Porto Seguro, para lembrar 5-7, mas conforme a rota. Controle 1-2-0-8, transponder 5-0-7-5. Autorizado, 3-6-0 Galeão, decolando 10, São Bruno, letra Doctor. Apesar do 4-4, seguro, até 9-8-7. Procede conforme a rota, 208, controle 5075, transporte, voo 9-1. Correto, 9-1, chamar para o despegamento. Samaré, voo 9-1. Pronto, terra 33, na próxima condição. Autorizado, terra 33, na linha, alinhar e decolar, pista 0, ventura 5-0 graus, 8 metros. Que falta, terra 33, na próxima. Salvador Gol 961, está na posição 1 Lima, parte 3, para puxar de acionamento. Autorizado, 9-0, Gentaxi. Autorizado, com ataque, com 9-1. 3-3-9-9-0-8, com viagem. 3-0-8, está 3-3-9-8, força. 1-2-2-9-9-4. 2-2-9-9-4. 3-6-0, com Goiás, decorre da pista 10, saída São 1, leda 3, São Mátil. 3-7-3-4, 1-0, sai com fome ótimo. Controle 1-2-0-9-8. Transporte 5076. Seja autorizado para São Paulo com Oia. Seja 360. Decorda no céu, na Sam, Leda, Mótica. Porta 7 a 3, 1-0. 1208, 076. 1209. Jorge, Itaca. Sem puxa. nós temos 119 a bordo, Terra Galeão, 4 75, siga via Índia, chame no ponto de espera pronto, aí, 1027. Espera. Chama 075, tudo bom, Daniel, decolar, sistema 0, Saturno 5, 0, grau 075. Prisão, Daniel, decolar, 075. Taxi Gol 961, tá com 84 a bola, 355, alterna Campinas. Salvador, bom dia, azul, alfa, uniforme hotel no FAT 3. Possível, uniforme hotel. Por gentileza, solicito autorização de remorque no FAT 3, posição 2 no meu, para a posição 1 do FAT principal. Solicito o feedback em redor aqui. Informe ao término. Afirmativo, autorizado remorque, informe ao término.